ontem pelas 20 horas e 4 minutos fomos solicitados a intervir ali na zona da Legiosa por um senhor que teria desaparecido. Portanto, o alerta foi dado por um familiar. Nós de imediato fizemos efetivamente a saída das nossas viaturas, portanto foram duas viaturas, uma ambulância e um veículo de encarceramento, e começámos por efetuar buscas no perímetro de onde o senhor portanto, residia. O desfecho não foi aquilo que foi esperado, portanto fomos encontrar o senhor dentro de um poço, sem vida, já sem vida. Portanto, retirámos o senhor. A GNR teve presente, também teve presente o INEM, em conjuntamente em articulação com estas forças que estiveram no local, decidiu-se tirar o corpo e foi transportado para o Instituto Medicinal Legal. E cerca de que idade é que tinha o senhor? Eu andava ali na volta dos 70 e pico anos, portanto, 70 e pouco anos. Tivemos depois duas viaturas e foram 7 bombeiros. Depois teve também a GNR presente e uma equipa do INEM.